primeiro amor. Quero estar no primeiro amor, viver com Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ficar com o primeiro amor. Eu quero estar no primeiro amor, viver com amor, viver com Deus.